Vai cair, ô! Aí, bati um, bati um. Vai lavar essa altura, hein? Obrigado. Aí, salve, salve, ó. Tamo junto. É desse jeito. Tá vagabundo, nenhum votar depois. Eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abuso de fardas. Gambé me prega, sempre me para. Levanta as mãos pra cima. Eu não roubei nada, não vi nada. Não sei de nada. Sistema, abuso de fardas. Gambé me prega, sempre me para. Levanta as mãos pra cima. Eu não roubei nada. Eu não vi nada. Sirene, alerta, atenção. Tráfico de informação. Quadrilha de sangue bom. Sem vacilação. Da quebrada, só função. A chapa é quente, só guerreiro. E aí, ladrão, levante as mãos. A firma é a família. Ponte pretas, africanos. Não confio na polícia. Coração corintiano. Fiel, cruel. Sempre pronto pra batalha. Faço meu papel. Sigo sem cometer falha. O concreto abala. Dando perdido no sistema. Quem muito dorme não vê Deus passar. Tô na missão. Na busca de um qualquer pra casa. A banca não para. Os gambé em quadra, não roubei nada. Eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abuso de farda. Gambé me prega, sempre me para. Vai. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abuso de farda. Gambé me prega, sempre me para. Vai. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada. Se liga e nada vi. O que não vi, esqueci. Cagueto vai cair. Chicote estrala é o fim. Pra divulgar. Cabreiro com Zé Povim, pois se a chave esquentar, não peça pano pra mim. Eu não vi nada, de nada posso falar. Não roubei nada, pra quem me interroga. Meu pé me breca, sempre pra conspirar. Nada acha, não vou abraçar. A farsa tá na cara, é farda hereditária. Da biqueira cobre estia em pleno dia e não disfarça. Ó pátria amada, idolatrada. Somei com a favela, trinquei, não roubei nada. Eu não vi nada, não vi nada, não sei de nada, não sei de nada. Sistema, abuso de fardas. Gambé me prega, sempre me para. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, não vi nada. Não sei de nada, não sei de nada. Sistema, abuso de fardas. Gambé me prega, sempre me para. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada. Fica ligeirão, que tudo tá filmado. O mundo tá vigiado, sirenes pra todo lado. Tá assustado, é lógico, que sou suspeito. Tô com a calça larga, tá abalado por ti. Veio o satélite, detecta o coxinha cagueta. Advogado por ti, reza esperando a sua greta. A brecha é que a Babilônia cria jogadas ilícitas e faz da lei a armadilha. Milícia que troca a alma pela farda e vai à caça. A elite exige proteção contra a revolta armada. Mas que arma? Não sei de nada. O polícia quer saber da carga, mas que carga? Não roubei nada. Eu não vi nada, não vi nada, não sei de nada, não sei de nada. Sistema, abuso de fardas. Gambé me prega, sempre me para. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada, eu não vi nada, não sei de nada. Sistema, abuso de fardas. Gambé me prega, sempre me para. Vai. Levante as mãos pra cima. Eu não roubei nada. Favela do Sabão, é nóis! É nóis!